Prepare-se, o CD tão esperado chegou. Sinta a pressão. Lá vem bala. CD Especial 2017. O CD que já é sucesso no estado. Lá vem bala. Maior recurso.

sucesso dispara mais rápido. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu aonde? É o Mandela. Alô, Bel!

Platinado na voz. Platinado Produções. PA Produções. Quando esse som tocar, ele vai te conquistar. Terremoto, eu vou dançar com esse som. DJ Duda consagrado e Jefferson. Terremoto, eu vou dançar com esse som. DJ Duda consagrado e Jefferson imbatível no comando do meu terremoto. Terremoto digital, terremoto digital. Macete, pra arrepiar ela, vou passar meu cavanhaque. Na tchereca dela, vou passar meu cavanhaque. Na tchereca dela, o DJ que tá tocando e fala só pras cadela. Já dozinho que tá cantando e fala só pras cadela. Morena, se envolve. Vai lá no DJ e passa a xota no revólver. Morena, se envolve. Vai devagarinho e passa a xota no revólver. E Paulinho da Adidas Produções. O pioneiro das produções está de volta. DJ Marujo, a mídia que o mundo conhece. E aí,

vai sentar na minha caneta. Vai gostosa, tu vai sentar na minha caneta. Vai gostosa. E Paulinho da Adidas Produções. CD Lava em Bala. Aqui o sucesso dispara mais rápido. Produções.